ouvintes, sejam muito bem-vindos ao A partir de agora, estamos juntos para partilhar histórias e vivências. Este é o céu da minha rua. Olá, caros ouvintes. Boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do Céu da Minha Rua, 12 de dezembro de 2013. 11 de dezembro de 2013, melhor dizendo. Estamos em 1878. Há uma... preparativos para uma... para algo que não se sabe muito bem o que é. Nessa altura, nos Estados Unidos vive-se um momento de euforia, porque, para todos os efeitos, é uma novidade. Está-se a assistir a uma revolução industrial que começou há uns 30 anos e as coisas estão mudando rapidamente. Estão mudando rapidamente e, entretanto, há este mistério, né? Esta coisa que agora grava sons, que registra sons. Há umas gravações experimentais que se fazem e a forma que nós encontramos para deixar, para que as pessoas sempre saibam qual é que é a música que estão a ouvir, para que nunca troquem os cilindros, para que, sei lá, foi esta de dizermos que vamos ouvir o artista tal com música tal. É uma manhã de quarta-feira. São 9 da manhã. Desço as escadas para um estúdio de pedra. É um pequeno quarto, basicamente, se quisermos ir por aí. Tem um piano, tem uma cadeira, enfim, algo tão simples quanto isto. E tem esta coisa misteriosa para gravar. Este fonógrafo. Não é uma coisa qualquer, nós gravamos com, enfim, com estúdio, não é? Material de estúdio, não é? O mais inovador possível dentro do pouco que há. E as coisas cingem-se a isto. Nesta manhã vamos gravar um cilindro do Ira de Shanky. There'll Be No Dark Valley. É apenas um piano. Pianista que vai estar a tocar a música, vai estar a música e o responsável, que vai estar também junto ao Ira de Shanky, para o empurrar quando é para se aproximar, para o empurrar quando ele vai cantar notas mais baixas e para o afastar quando ele vai cantar notas mais altas. A ideia é que não haja nunca feedback, porque já aconteceu noutra gravação. Do próprio Ira de Shanky já aconteceu isto mesmo, né? Nós depois ouvimos e fica faz ruído, né? Faz ruído e, portanto, nós decidimos fazer assim. Quando é para cantar mais alto, o Ira de Shanky é afastado, quando é para cantar mais baixo ele é aproximado do vocal, para ver se desta vez as coisas correm melhor. Se vocês pudessem imaginar a azáfama que de repente se deu aqui nos Estados Unidos, porque estamos a assistir, isto é uma correria enorme, é uma revolução total. A cada dia surge uma novidade sobre o tema. Atenção, que não é uma novidade. É uma novidade, surge uma nova companhia, ou porque se gravou um novo cilindro. E nós estamos todos a começar nisto. Eles são os responsáveis por um destes sistemas de gravação. Entro no estúdio, que tem uma luz, enfim, vela, não é? E tem a luz do lado de fora também. Neste caso, a luz mais de uma vela. O que há de fora é apenas de uma pequena janela que entra a luz, mas não há muita luz, não. Para o Ira de Shanky poder ler a letra, porque não é conveniente que ele se engane, já aconteceu noutra vez. Quanto mais se engana, mais cilindros temos que gravar, portanto, estes cilindros deixam de servir. E, portanto, não há grande coisa que se possa fazer, não é? Nós não vamos comercializar cilindros assim, com cera raspada, não pode ser. Portanto, já ensaiamos isto, ele não decora a letra toda, tem mesmo que ser assim. Vamos fazer desta forma. As músicas são... Eu tenho aqui a letra à frente e vai então ler a letra. Vai cantar. Esperemos que corra tudo bem. Até porque há outros artistas que vêm aqui gravar também, que estão, são daqui perto e vêm também gravar. Vamos fazer a experiência, ver como é que corre, como é que isto vai correr, não é? Mas este Direito de Shanky é interessante porque... Pronto, porque ele já gravou um cilindro, gostamos bastante do resultado final, ficou muito bem conseguido, não há aqui grande... Não ficou mal, ficou bem, gostei do som. Vamos ver o que é que vai correr daqui para a frente com o Direito de Shanky, vamos trazer mais uma destas... Vamos fazer mais uma gravação a ver como é que isto corre. E este é o ritmo de vida, né? Este é o ritmo de vida que acontece agora, a partir de agora. Eu recordo-me perfeitamente deste cenário. Entro, isto cá fora, o que há à volta são... Há bem jardins, isto é... Sim, vamos por aí, jardins, não há aqui muito. Isto é algo pequeno, não há aqui muito. Isto é no centro de Nova Iorque, não há muita coisa aqui. Especificamente aqui não há muita coisa à volta. À natureza. Recordo-me que nós chegámos de manhã. Eu cheguei, esperei pelo meu colega e abrimos a porta do estúdio. Uma coisa muito simples. Mas para todos os efeitos era o estúdio de gravação. Né? Recordo-me de descer aquelas escadas meias inclinadas, de pedra. Eu não gosto muito daquelas escadas, mas enfim. E, enfim, poucas escadas, mas algumas. Temos aqui um tapete nesta, aqui junto ao chão. Temos um tapete, isto é tudo feito em pedra, não tem grande coisa, tem só uma casa de banho incluída aqui. E está aqui o piano, a mesa onde pomos a vela, a mesa, enfim, pedra também, onde pomos a vela. Agora não vai ser muito preciso, isto será mais preciso mais para a noite, em que já temos duas mesas, temos uma ali à beira da... Temos uma de cada lado do piano, não é? E temos uma outra também junto, ou seja, estão duas neste momento, mas é que isto faz tipo um triângulo, mais ou menos. Portanto, estão, digamos que, duas velas atrás de mim, se quisermos, não é? Eu estou no meio da sala, sentado, ou seja, estou junto a uma parede. Basicamente, depois de descer as escadas, eu virei à esquerda e sentei-me numa cadeira. Está junto à parede de pedra, que é fria. E do outro lado é que se encontra o cilindro com... Aliás, o fonógrafo com o cilindro. Já preparado, já deixamos preparado de ontem, quando saímos, às seis da tarde, deixamos isso preparado. E então, às 9 da manhã, abrimos aqui o estúdio, e então, aqui está. Chega o Eric Shanky, normalmente, curioso, ansioso para gravar, a ver como é que isto se faz, não é? Não é muito conhecido, mas tinha aqui uma hipótese de ficar mais conhecido, ainda que não sabendo bem que impacto aqui isto ia ter. E há aquela coisa, eu lembro-me perfeitamente de estar sentado, de frente, neste caso, já para o Era de Shanky, que não está sentado, está de pé. Está o John atrás dele, que basicamente é o que lhe vai agarrar nos ombros, puxá-lo para trás, quando foi para cantar notas mais altas, e empurrá-lo um bocadinho para a frente quando foi para cantar notas mais baixas. Não lembro aos tempos, quando fizemos isto, que o... Não foi o Eric Shanky, foi outro artista, que balançou demasiado, não consegui. Ainda estamos todos a aprender com isto. Agora já aprendemos um bocadinho mais de que não vale a pena ir por aí. Tem que ser um balanço mais suave para que não se note, não é? Já vamos com sorte que há uns 3 ou 4 anos atrás os fonógrafos eram de manivela e não se podiam fazer nada. Não é? Era só para brincar. Agora as coisas já estão mais sérias. Já está melhorzinho. Já há um ritmo constante. Ora bem, estou de frente para a beira de Shanky. E mais ou menos ao meu lado à esquerda está o pianista. O pianista é muito sério. O pianista é uma pessoa muito... de poucas conversas. Ele praticamente nem fala com ninguém. Só diz bom dia. Senta-se ao piano, depois para lá tocar umas musiquitas e tal. Até que chega uma altura em que chega chega outro colega. Nós no total éramos... Ora, deixem-me cá ver. Pianista. Ah, éramos 5. Exatamente, éramos 5. Era a pessoa que ia pôr o cinto a gravar, não é? E que basicamente ia... Pronto. Ia pôr o cinto a gravar, ia pôr, portanto, tudo a correr, tanto verificar se os equipamentos estavam todos bem aliados, portanto, estava tudo ok, estava tudo bem. Neste caso, se não havia nada que fosse depois prejudicar a gravação do cilindro. Pois muito bem. Tem bateria, tem corda, tem tudo ok. Vamos à gravação. E o Irad Shanky começa a cantar There'll Be No Dark Valley. Ouvindo a gravação já se percebe que ainda não conseguimos acertar muito bem. Eu estava com nervos porque isto... qualquer coisa era motivo para nós termos que repetir a gravação. Felizmente não foi preciso. O grande Shanky também de princípio ao fim. O pianista também. Até não foi tão floreado como nós tínhamos combinado porque para todos os efeitos... ele, enfim... por uma questão de segurança, já tínhamos ensaiado esta música algumas vezes. E pronto, e então ficou assim mesmo. Pronto. Mas realmente falhamos um bocadinho, ainda não estamos muito preparados, muito aptos para estas coisas. Estamos a treinar todos. Ainda estamos todos a treinar, mas o que interessa é que este cilindro já pode ser comercializado. Não sei bem como é que isto vai ser, porque nós não temos cópias de nada, não é? Se o cilindro se extravia... Agora é outro problema, é enviar um cilindro para um mercado fonográfico, não é? Arranjar quem a venda. A nossa melhor forma foi sermos nós próprios a vender o cilindro, não é? agora vai ser mais fácil. Já vai ser mais fácil porque pronto, já gravamos um filme, já está à venda, vamos gravar mais alguns e depois, pronto, depois para ele descansar também, não? E eis que passamos para a década de 90, porque o trabalho vai sendo este, as coisas vão se tornando mais sérias cada vez mais, vamos tendo cada vez mais informações, vamos tendo cada vez mais, sabendo cada vez mais como lidar com a situação, e é a altura em que temos a informação de que está encontrada a possibilidade de fazer cópias através dos cilindros. A ideia foi ótima. Assim vamos escusar de fazer gravações, para cada vez que quisermos que um artista... Ou seja, eu consigo fazer 30 cópias de um cilindro utilizando apenas esse... Ou seja, utilizando apenas esse mesmo cilindro. É mais simples assim. Realmente assim, as coisas ficam melhores. Eu consigo fazer com 3 cilindros 90 cópias, se quiser. Tá bom. Gosto disto. Assim tá bom. Pois é, ora então, vamos ouvir aqui então mais um trabalho, porque este trabalho, isto tem sido feito desta forma, não é? Tem sido feito desta forma, as coisas vão evoluindo, vão-se produzindo mais discos e mais cilindros, mas há uma coisa que eu não gostei na década de 90. Estamos a fazer tudo muito à pressa. O estúdio é maior agora, conseguimos arranjar um estúdio maior, temos 3 salas de gravação. Só que a acústica das salas de gravação, para evitar que os sons se misturem de uns cilindros para os outros, temos tanto isolamento aqui que isto ficou pior. As salas são maiores, fazem mais eco, mas como tem um isolamento, impedem ao mesmo tempo a propagação do som. Não gosto disto. Ainda me faz lembrar um pouco aquela... Porque eu lembro bem desse dia, quando gravamos com o Era de Shanky, pois tivemos que fazer uma experiência, que foi... juntamente com a Adler Parlor Orchestra, sairmos para gravar para uma outra editora, por assim dizer, porque nós não estávamos afiliados a ninguém. Eu saí, fui trabalhar com outra equipa. Às 4 da tarde estávamos a gravar, eles num palco, nestes palcos pequenos, improvisados, de madeira, eles num palco a gravar, enfim, a gravar. Nós... Só a única coisa que fizemos foi muito interessante, porque foi o seguinte: nós estivemos a gravar até ao meio-dia com o Beira de Shank, comemos alguma coisa, já não sei o que é que se fez tarde, sei que depois acho que estamos a ouvir uma outra gravação também, para ver se tinha ficado tudo bem. Nós estamos aprendendo também nesse sentido. Entanto, ficamos a saber que no Reino Unido as coisas também estão a correr bem, ou seja, também estão lá a ser também bem o cilindro, porque isso tem sido assim, o Edison tem estado em viagens, e tem sido assim. Diz-se que o cilindro já está a caminho de Londres, não é? Bem, quer dizer, vamos lá ver, isto é muito interessante. Eu lembro na altura de ter saído, portanto eu saio do estúdio, vou comer alguma coisa, a caminho, portanto vou a caminho da pé, não é? Vou a caminho deste largo, por assim dizer, que tem por sua vez um palco. Para cá está um dia bom, está sol, hoje de manhã também começou assim muito com este sol, mas está sol agora. E há um encontro, digamos, muito fraternal, muito amigável entre a banda, entre os gravadores, não é? Porque basicamente o técnico de som, eu não trabalho com a mesma equipa, estou a trabalhar com outra equipa, não é? Mas uma equipa muito mais pequena, para todos os efeitos, independente, experiente. Somos apenas dois, eu e a pessoa que vai gravar, mais a orquestra, pronto. Mas para todos os efeitos, nós não sabemos como é que isto vai ficar. Vamos fazer uma experiência. Eles vão tocar ao longe, não há um estúdio tão grande para tanta gente, então nós vamos tocar, eles vão tocar longe, e eu recordo-me desta reação. Eu dou ordem para pôr a gravar. O técnico diz Adler Parlor Orchestra, esquece o nome da música. Eu só vejo então a levantar-se, ou seja, ele baixou-se um pouco, falou no bocal, virou-se ao contrário e deu ordem. Ainda me lembro do sinal que ele fez. Fez o sinal, podem, comecem, e eles começaram a tocar. E depois à noite, eu lembro já à noite, já em minha casa, quando cheguei a casa, ouvi esse resultado. Por acaso foi um resultado muito interessante. Foi algo muito engraçado, porque correu melhor do que nós estávamos à espera. Captou praticamente tudo. Nós não pensamos que fosse correr tão bem, porque sabemos que isto não tinha muito alcance, não é? Então gravamos um bocadinho as experiências para sabermos qual é que eram os limites do cilindro, não é? Mas não correu mal de todo, não. Até correu melhor do que nós estávamos à espera. Vamos ouvir essa gravação. Foi realmente interessante o resultado dessa gravação. Foi muito interessante. Foi. Sei, nós não conhecíamos bem os limites deste. Não conhecíamos bem os limites desta. Pronto, o que é que eu posso dizer? Os limites desta tecnologia. Mas correu bem, melhor do que nós estávamos à espera. Eu lembro quando foi. Nós andávamos a experimentar os cilindros há uns anos atrás, e isto não era assim. Ao fim de uma duas vezes já à vida, e depois, já para não falar que isto não captava nada, em termos de som era uma desgraça, não captava nada. Por acaso, os cilindros captaram muito bem. A cera é bastante permissiva ao som, pelo visto, às vibrações sonoras. Está bem, Pronto, é... Mas não deixa de ser interessante porque há todo um burburinho que se vai transformar em algo muito mais abrupto na década de 90. E eu recordo-me, voltamos mais uma vez a isto, recordo-me, porque naquela altura faltava alguém de referência. Nós tínhamos muitos artistas de referência, mas referência local, não é? Até que surgiu o Lance Spencer em 96. Ele gravou o primeiro. Aliás, ele até surgiu antes, mas em 96 é que deu assim mais nas vistas, não é? E o Lance Spencer. Não sei, foi muito interessante. Também surgiu a Ada Jones. Entretanto, aliás, a Ada Jones começou a cantar em 89, precisamente, com 16 anos, ou seja, um ano depois do Cilindro. Portanto, nós lançamos o Cilindro em 88, ele começou a ser comercializado em 88, e nós, portanto, enfim, começamos a... Ou seja, tanto, o Cilindro foi comercializado em 88 e... Digamos que a Ada Jones começou a cantar em 89. Pronto, e a partir da década do meados da década de 90 começamos a ter referências nacionais. Não demorou muito. Até pensei que fosse demorar mais tempo. Mas não. Durou menos tempo. Pois é isso. E não deixa de ser interessante a forma como tudo isto foi feito. Ou seja, Tivemos no meio de tantas artes, aliás, no meio de tantos tiros no escuro, vou dizer assim, tivemos muita sorte, porque aprendemos rápido, e depois isto foi um conhecimento de uns para os outros, aprendemos rápido. Ao mesmo tempo, portanto, aprendemos rápido, ao mesmo tempo tivemos logo artistas de referência, o Lance Spencer e a Ada Jones, e foi, por acaso, correu bem. Foi uma experiência que correu bem, está a correr bem. Década de 90, eu continuo a dizer que não gosto muito deste som. Acho que estão a recorrer muito. Os estúdios têm muito eco ainda. Não sei. Estão a pôr muito eco e isto não tem tanto alcance de gravação. Distorce muito. O eco distorce muito. E é assim. As luzes do céu da minha rua. As recordações daquilo que não vivi. As memórias de algo que não estou certo se aconteceu tal e qual desta maneira. Mas é assim que eu sinto. É assim que eu vivo. Que eu vivi estes momentos e que os vivo cada vez que ouço músicas como aquela que nós vamos ouvir, como aquelas que já ouvimos e como aquela que vamos ouvir agora. Que vai fechar a edição de hoje do nosso O Céu da Minha Rua. Charles Dolmayne com Hungary, Gypsy Dance. Vamos ouvir. Aos ouvintes, eu desejo então que tenham uma ótima noite na companhia do Canal 1. Até amanhã. Aliás, até para a semana. Violin solo, the Hungarian Gypsy Dance, as played by Mr. Charles Dolmayne for Columbia Phonograph Company of New York and Paris.